ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 8 de abril. O Tema Livre está entrando no ar e nós vamos tratar hoje de psicofobia. Você conhece psicofobia? Já ouviu falar de psicofobia? É a discriminação de pessoas com distúrbios mentais. E eu estou vendo aqui na internet o preconceito contra quem tem doenças ou transtornos mentais pode se tornar um crime, assim como a xenofobia e a homofobia. Tramita no Congresso Nacional desde pelo menos 2013 uma emenda ao projeto do novo texto do Código Penal que prevê exatamente isso. A proposta é defendida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que fez naquela semana em Curitiba, no mês de outubro, o 31º Congresso de Psiquiatria. E nós vamos tratar dessa questão da psicofobia, tão pouco conhecida e, no entanto, tão comum na vida da sociedade, em todas as sociedades, com o Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, e com o seu colega Alessandro Alves, psiquiatra e diretor da ABRADE, que vem a ser... ABRADE vem a ser o quê? Bom dia, Alessandro. ABRADE, apresente aí, ABRADE, o que, que é? Bom dia, ABRADE é a Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Também, da Associação Brasileira, e que tem aquele bloco de carnaval... Né, Folia Sem Ressaca, é isso, é, né? Não, é Alegria Sem Alegria, Ressaca. Alegria, né? Folia. É, mas também vai na Folia. Mas é Alegria Sem Ressaca, que sai lá em Copacabana e que não tem álcool nenhum, né? Sem ressaca física e principalmente sem ressaca moral. Sem ressaca física, moral e espiritual. Espiritual também. É verdade. Eu estava esquecendo, ainda tem espiritual também, é verdade. Mas o nosso tema hoje não é o alcoolismo propriamente, é a psicofobia, que também vai a esse campo, vai ao campo do alcoolismo, das drogas e tudo isso. Eu gostaria de chamar a participação do Dr. Jorge Jaber, que é o autor da sugestão dessa pauta tão oportuna e tão bem-vinda aqui. Bom dia, Jaber. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar participando aqui dessa discussão, em que nós abordamos as dificuldades que nós encontramos para tratamento, para ajudar pessoas, porque normalmente as pessoas acometidas de problemas de ordem emocional, de ordem mental, elas tendem a ter uma certa vergonha de confessarem ou de admitirem que são portadoras dessas doenças. Geralmente porque elas sabem que serão alvo de preconceito. Então, por isso é que a Associação Brasileira de Psiquiatria defende este projeto que inibe a chamada psicofobia, ou seja, a preconceito contra pessoas que têm problemas mentais. E os problemas mentais mais comuns ou os mais usuais que a gente encontra no nosso dia a dia, já se diz há muito tempo, né, de perto ninguém é normal, né, todo mundo tem um certo grau de uma anomalia qualquer. Quais são os mais comuns, hein, Jorge? Bom, no nosso meio aqui, nas grandes cidades, principalmente no Brasil, nós temos atualmente como problemas prevalentes os transtornos ligados ao uso de substâncias químicas. Não só as drogas ilícitas, como nós sabemos que a cocaína, o crack e também a maconha, que causa problemas, mas principalmente as drogas lícitas. E entre as drogas lícitas se destaca o álcool. O álcool está ligado à maior quantidade de pessoas internadas ou em tratamento psiquiátrico do nosso país. De transtornos, né? Que apresentam transtornos sociais, né? Pessoas que têm problemas de comportamento, essa coisa. Normalmente, a psiquiatria, ela se preocupa com o quê? Ela se preocupa com problemas de ordem mental, então a pessoa tem transtornos do pensamento, ela, por exemplo, escuta vozes ou vê imagens, e são transtornos mentais. Transtornos comportamentais, então a pessoa tem comportamento desviante, é um comportamento que não é socialmente bem encaixado, não é produtivo para a pessoa que tem esse comportamento alterado. Problemas de ordem dos sentimentos, por exemplo, ansiedade, depressão. E, finalmente, problemas que nós chamamos do aprendizado, ou do conhecimento, ou ainda da memória, que são, por exemplo, o Alzheimer, doenças que levam a pessoa a perder a capacidade de ter a memória, e também problemas que atingem crianças que passam a ter dificuldade de aprendizado, passam a ter dificuldade de inserção numa vida mais saudável. Isso por convivência com a criança? Não, normalmente... Às vezes, ou no processo de gestação já, também da mãe? Também. Então, a doença pode vir, não é, Alessandra? Ela pode vir. Já existem condições pré-existentes, por exemplo, uma condição genética, situações que são predisponentes, por exemplo, uma criança que tem a mãe com problemas de drogas, ela já nasce com uma pré-existência e tem um ambiente familiar predisponente, ou seja, aquele ambiente não é estimulante ao bom desenvolvimento da criança. E situações desencadeantes, como, por exemplo, perdas de entes queridos, momentos de grande tristeza, que levam a pessoa, às vezes, a abusar de uma substância, e aí, ao abusar, se manifesta a dependência química. Bom, acabou de chegar aqui também o psicólogo João Pena, que é diretor também da Associação Brasileira de Álcool e Drogas, a ABRADE. E bom dia, doutor João Pena. Bom dia, Luiz Golo. Bom dia à mesa, bom dia aos ouvintes. Nós estamos falando atraso. Nada, que é isso. Isso é comuníssimo aqui no programa. Aliás, essa imobilidade urbana do Rio de Janeiro. Eu estou com o meu. Eu propus já à direção da rádio fazer um programa mais, o horário mais elástico. Por volta das 10 horas a gente começa. Mas não está sendo possível por enquanto. Mas, ô Pena, a gente estava falando aqui dessas psicofobias, o Jaber tocou numa questão que é mais conhecida, mais coisa que está em novela, está em filme, está em todo jeito, que é o alcoolismo. Agora, nós temos também a adicção ou o vício ou a dependência química por drogas legais, drogas que são compradas em farmácias, droga, do ponto de vista da psicologia, que é o seu campo de atuação, é possível substituirmos essas medicações que são muito nocivas ou bastante prejudiciais à pessoa? Ela pode apresentar um resultado imediato ou um resultado a médio prazo, mas ela deixa sequelas, ela tem efeitos colaterais, ela dá problemas físicos e psicológicos. É possível abandonar isso por um tratamento efetivo que exclua as drogas legais e ilegais? É possível. Agora, a grande questão da psicofobia em relação a esses dois temas tocados, o alcoolismo e as drogas lícitas ou ilícitas, é exatamente que é confortável você, diante de um indivíduo que está desenvolvendo o alcoolismo, você fixar o alcoolismo dele como alguma coisa legal, não se faz uma avaliação mais profunda, ele tem um distúrbio de comportamento, que o alcoolismo está ali, na realidade, colocando um rótulo, né? Mas ele é um paciente que precisa ser avaliado, não só pela droga lícita, como pela droga ilícita. Então, durante anos, ele é tratado, ele bebe muito, ele se excede, mas ele tem, durante esses episódios, um desconforto muito grande, porque ele, na realidade, talvez até a droga lícita ou ilícita funcione com a medicação informal dele, né? Ele tem distúrbios diante de sintomas que a sociedade, né? Diante do trabalho, diante de situações, né? Do amor dele com a vida. Então o álcool dá a ele talvez um pouco de liberdade diante dessa questão. Mas quando ele desenvolve isso de uma forma mais concreta, na realidade ele está camuflando uma doença. E a psicofobia é exatamente isso, não admitir que ele pode ser tratado, que ele pode ser avaliado, que ele pode ser durante muito tempo observado de uma forma mais científica até. É, de uma certa forma, essa coisa ser toda mais cara, né? Qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, as pessoas usam muito o álcool, por exemplo, para dar uma euforia, usam cocaína também para ficarem mais espertas, mais inteligentes, a maconha para relaxar. Em resumo, cada droga tem a sua justificativa, né, Alessandro? Aí, como é que a gente vai lidar com isso num mundo tão complexo quanto esse mundo em que nós vivemos? Eu estava falando, antes da gente entrar no ar, das inquietações, né, do ser humano nessas realidades, nesses painéis em que nós vivemos, que nós nos movemos. Como é que é possível lidar com isso aí? Quando a gente fala desse uso de drogas, a gente está inserindo o usuário de drogas dentro de um conjunto que está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto da sociedade. Esse usuário se enxerga como dentro de um mundo amplo, como se a droga aumentasse a capacidade dele, como você falou, de conhecimento, de inteligência, como se aumentasse as possibilidades dele. É importante a gente dizer que, na verdade, ele está restringindo essas possibilidades. O usuário de drogas, por exemplo, seja o álcool ou de outras drogas, ele racionaliza, ou seja, ele não raciocina. Ele pensa como se, por exemplo, todo mundo usa drogas, eu também posso usar. E ele acaba criando uma resistência para enfrentar a vida como de fato ela é. Acaba criando uma resistência nos relacionamentos com outras pessoas que não são usuários de droga como ele. A psicofobia acontece, por exemplo, com as pessoas que não usam drogas, com o restante da sociedade, com o conjunto maior da sociedade, que isola, que afasta esse usuário de drogas, classificando ele com diversos adjetivos. Ao invés de olhar aquilo como doença, o preconceito, como foi dito aqui, a psicofobia é um preconceito, como a homofobia, é um preconceito. E esse preconceito faz com que você qualifique, com que você carimbe esse sujeito. A partir daí, o acesso ao tratamento, o acesso ao que deve ser feito para ajudar esse indivíduo a voltar a ter escolhas saudáveis e a cuidar de sua própria vida, dar conta da sua existência, fica mais difícil. Dificilmente alguém tem preconceito, por exemplo, com um hipertenso, né? Se o vovô passou mal, teve a pressão alta, a gente leva na emergência e depois busca tratamento. Um embriagado, alguém embriagado sob efeito de crack, de outra substância, né, já é classificado como alguém com uma fraqueza moral. Isso é psicofobia e isso atrapalha o tratamento. Nós temos fobias distintas e antes também de entrar aqui no ar, nós estávamos lá na redação conversando sobre isso. Você falou da fobia no sentido aí do preconceito. Nós temos aí a xenofobia também, né? Aquela coisa, né, do você, o nacionalismo exacerbado, não aceitar fluxos migratórios. A Europa é muito pródiga nesse tipo de preconceito. A homofobia, preconceito. Mas nós temos outros tipos de fobia, que são a claustrofobia, que não é um preconceito. A pessoa realmente passa mal, se sente mal dentro de um elevador, num espaço fechado. Agorafobia, a pessoa tem medo daquela do Maracanã. Achei, eu me lembro que o Renato Aragão uma vez disse, a única coisa que ele tinha medo era de ir ao Maracanã num Flamengo e Vasco, num Fla-Flu, que ia ter 150 mil pessoas. Hoje ele já pode ir, que já reduziram ao padrão FIFA, né? Então já não tem mais esse risco de muita gente. Mas são fobias distintas. Eu queria que vocês fizessem essa diferença, porque uma não é vítima de, não é causa de preconceito. E outra é causa de preconceito recorrente, né? Mas eu, por exemplo, não sei lá, não, aquele cara ali, ele tem claustrofobia, não vou andar com ele, ou então rotula o sujeito de um claustrófobo, e aí ele fica com essa mácula. Como é que funciona isso para vocês? Bom, a linguagem médica, ela, geralmente, por ser muito científica, ela fica restrita ao ambiente médico. Quando nós começamos a falar com pessoas que não fazem parte da cultura médica, não estudaram medicina, não têm acesso aos livros, às revistas, então nós evitamos falar certos termos que são usados, como por exemplo fobia. Fobia, ela é classificada dentro da classificação internacional das doenças como uma doença psiquiátrica. Quando nós usamos o termo fobia nesse ambiente da fobia, homofobia, xenofobia, fobia, psicofobia, nós usamos o termo já de uma forma mais popular, que significaria, então, fobia social é, é uma doença, é a pessoa que não entra em ansiedade quando fica exposta a um grupo social, né? Agorafobia é a fobia de lugares amplos, abertos, com muitas pessoas. E quando nós falamos de psicofobia, não é uma doença classificada como doença psiquiátrica, a psicofobia. É um termo para que compõe bem esta resistência ao doente mental. Então, são duas utilizações distintas da palavra fobia. Uma quando se classifica uma doença e a outra quando define um comportamento preconceituoso. É porque na sociedade, de maneira geral, a gente entende a fobia como um medo infundado, né? Quer dizer, o fulano tem uma fobia, né? E aí a fobia é o quê? Ele tem medo de chegar ali na sacada e olhar lá para baixo, tem problema de vertigem. E isso é uma fobia, quer dizer, nesse sentido de que não tem justificativa, porque tem uma parede de concreto ali que vai impedir ele de cair, portanto ele não precisa ter medo. Isso em tese. Estamos sempre falando em tese. Por isso que há essa distinção também. Foi bom o Jaber fazer essa separação do como é que a terminologia médica trata isso aí e como é que nós entendemos, nós do lado de cá do muro, né? Do muro do sanatório, não, né? Não vou falar assim, não, que pega mal. Mas volta aí, vamos voltar para o Pedro. Fala, Pedro. Não, eu acho que essa questão da fobia, quando ela tem essa linguagem científica, a linguagem médica, ela já tem um peso, não é? Mas, na realidade, vivendo na sociedade que a gente vive, né, você desenvolve uma série de fobias que são inerentes à qualidade de vida que a gente não tem, né? Então, você andar de noite em determinadas ruas, né, mesmo depois do seu trabalho, 8 horas na Rio Branco, você está tomado de uma fobia, porque você sabe que a qualquer momento você pode ser assaltado, você pode ser... viver uma violência. Então, essa é uma questão. Você está no trânsito, né? Você tem uma carga imensa em função de um social de péssima qualidade que a gente tem na nossa vida, né? No nosso país, na questão. Hoje você tem uma fobia dos idosos porque eles não têm plano de saúde, porque é muito caro. Então, a fobia deles irem para uma instituição pública, uma UPA ou qualquer hospital de emergência, instala nesses idosos uma verdadeira crise de existencial, né? Para viver isso. Eles vão para onde? Vão se tratar onde? Né? Ele faz um AVC, onde é que ele interna com uma mínima qualidade para ser tratado? Quer dizer, ele vai esperar uma emergência. Então, são fobias que você vai adquirindo, né, ao longo de uma pressão, de uma falta de qualidade que você tem numa sociedade. Eu acho que tem uma que é a doença real e essa que é a social, que vai acabar adoecendo você também. Na psicofobia, né? É como se o medo, tal como a fobia, né, na doença propriamente dita, na psicofobia também o medo se instala. Mas não é um medo patológico, não é um medo clínico, um medo a ser tratado com medicamento, como na agorafobia, na claustrofobia. É um medo do desconhecido. É muito comum as sociedades, de um modo geral, e ao longo da história a gente vai vendo isso. As pessoas temem aquilo que elas não conhecem. Então, o sujeito, por exemplo, tem homofobia, ele tem medo de se aproximar de um estilo de vida, de uma condição de vida que não é a dele. Ele não quer conhecer, não quer se aproximar. Não vi, não gostei. Não vi, não gostei. Né? Na psicofobia é semelhante. As pessoas já têm, até por tradição histórica, um certo medo, um pavor da loucura, um pavor que ela entre na sua casa, um pavor de enlouquecer junto, um pavor do adoecimento. E, na verdade, acaba criando em cima do paciente portador de um transtorno mental uma quimera. Seja qual for a doença que ele tiver, o sujeito já classifica, qualifica de acordo com o medo dele, se afasta e, às vezes, até reage. Muitas vezes, até com agressividade ou com desprezo, com desdém. Essa questão que você levantou, eu acho de suma importância, porque... nós temos um movimento já que já virou lei e que é uma coisa bastante comum já, o senso comum no meio da medicina, esse, o tratamento antimanicomial para qualquer pessoa que tenha distúrbio mental, quer dizer, ou seja, não adianta mais você isolar, como não adianta mais você isolar alunos, crianças com necessidades especiais, mesmo crianças que tenham problemas de saúde graves, você separar, isolar, segregar do meio, quanto mais você segrega, pior é o tratamento, pior é você resgatar aquela pessoa. Agora, eu queria tocar nessa questão, mas antes, quando estamos falando de fobia, aí o Pena falou uma coisa, e imediatamente essa fobia me remeteu à paranoia. Onde é que está a distinção entre a fobia e a paranoia? Onde é que termina uma e começa a outra, ou elas se confundem realmente? Porque, por exemplo, eu não vou sair daquela rua ali de noite não, porque ali é perigoso. Mas perigoso por quê? Não, eu tenho medo de ser assaltado. Isso é uma paranoia, uma fobia, o que é? Bom, em primeiro lugar, nós temos que distinguir que existe o medo. Então, o medo... Concreto, o medo real. Medo real. Então, o medo real, ele existe para proteger o ser humano. E existe também para proteger os mamíferos, de uma maneira geral. Os mamíferos, de uma maneira geral, quando se aproximam de uma situação, ou vêm se aproximar deles, uma situação que pode ser hostil, eles manifestam o medo. Nós manifestamos medo, melhor dizendo. Então, o medo nos ajuda a evitar lugares perigosos, a evitar situações que possam nos causar algum tipo de problema e que possam acabar com a nossa vida. Então, basicamente, é uma forma de sobrevivência, é um instrumento da sobrevivência, o medo. Quando este medo é infundado, ainda num nível de realidade, então, por exemplo, quando a pessoa tem medo de avião, se justifica o medo de avião, não é? Então, você pode ajudar esta pessoa, convencendo-a a entrar no avião e ali poder viajar com tranquilidade. Você pode medicá-la. Algumas pessoas não conseguem entrar no avião, tá certo? Então, quando essa pessoa não consegue entrar no avião porque ela tem medo que o avião caia, isto aí se insere num quadro de ansiedade e aí sim é uma fobia. Mas é um dado de realidade ainda. Sim, mas é uma fobia clássica, digamos assim, porque avião cai. Então a pessoa tem medo de avião porque o avião... O Paulo Mendes Campos costumava dizer isso. As pessoas iam para ele, não, vamos para Brasília, vamos pega o avião, vamos lá. Não, eu só vou se for de carro, de ônibus. Rapaz, mas a estrada é cheia de buraco aí, mas o avião é um buraco só. Ele dizia isso e com isso ele encerrava o assunto. Mas isso é o exemplo típico de como é que o cara exemplificou. A fobia... traduziu a fobia numa linguagem coloquial para os amigos dele e com isso ele explicou por que não andava de avião. Bom, mas é um medo concreto, né? É um medo concreto e até certo ponto injustificado, porque as pessoas são levadas em situação de gravidade para um hospital em maior frequência por queda da própria altura. A pessoa escorrega e cai. Uhum. E o avião já não cai tanto quanto antigamente. Mas a sensação de estar voando não é uma sensação agradável para o ser humano. Então, tem uma série de situações, tem uma série de atrativos no voo, né? Como, por exemplo, servir uma comida. Por que se serve uma comida? Um lanche, né? Às vezes uma porcariazinha. Mas por quê? Porque como você está com medo de não sobreviver, qual é o maior medo do ser humano não sobreviver? É faltar alimento ou líquido. Então você satisfaz aquele pavor, dando a ele um lanchinho, diminui... Aplacando aquele medo. Agora, a paranoia já é uma crença irredutível de que há um perigo que não existe. Então, de que há uma perseguição. Geralmente, a paranoia vem com a sensação persecutória. É o delírio persecutório. O delírio persecutório. Então a pessoa acha que tem alguém da CIA, entendeu? O então, Obama está ouvindo esse programa. É, o Obama está ouvindo esse programa. Mas vem cá, será que será que não é possível? Aí já é um delírio de grandeza da minha parte. O Obama querer ouvir o que eu estou falando aqui. Nós estamos avançando na patologia aqui a passos largos. É preciso lembrar que quem trabalha na área de saúde mental tem alguns tipos de motivações. Primeira motivação pode ser uma herança familiar, alguém que trabalhou e você se interessa. Segundo, um interesse acadêmico, científico desenvolvido ao longo do estudo. Terceiro, por uma necessidade pessoal. Foi o que aconteceu comigo. Eu, passando um período difícil lá na faculdade, por várias razões, e até mesmo por uma questão política e tal naquela época, eu não me sentia feliz, eu fui procurar ajuda. E quando eu tive ajuda, que eu percebi como era bom. Tão mais fácil, né? Se tivesse recorrido a essa ajuda. E né? Aí eu me apaixonei pela profissão. Agora, na realidade, as pessoas não conhecem realmente. Quer dizer, e aquilo que não conhecem é muito difícil que elas aceitem de braços abertos, principalmente. Existem casos, assim, o caso, eu vou voltar ao caso do alcoolismo e ao uso de drogas ilícitas, porque são os casos mais recentes da nossa crônica diária. O paciente resiste, eu vou chamar de paciente aqui porque a pessoa realmente padece, né, daquele negócio ali. Ela resiste o quanto pode a se tratar e sob todos os escudos que ela possa inventar para se proteger de um tratamento. Não, eu bebo socialmente, eu não bebo de manhã, eu não bebo, nunca bebo em jejum, esse tipo de coisa. Não, eu não bebo sem comer, ou eu não fumo todo dia, ou eu não cheiro todo dia, esse tipo de coisa, só quando eu vou à festa. Na realidade, tudo isso você cria um ambiente de desculpas, seriam as desculpas esfarrapadas. O que falta para a pessoa? Qual é o alarme que vai acender na luz amarela na pessoa para ela procurar uma ajuda e, assim como o Jaber, encontrar o seu caminho? Isso que você falou são mecanismos de defesa, né? É como se a doença se protegesse através dessa fala. Não aceitando, o indivíduo não aceita intervenções, minimizando ou racionalizando a situação dele. Ele se coloca numa redoma de proteção, dizendo que não precisa de ajuda, porque o problema dele não é tão grave como se supõe que seja. Né? Algumas formas de ajudar, primeiro, é que a família, quando o indivíduo não quer buscar ajuda, que a família busque. Né? Que a família angarie informação, que ela possa buscar tratamento para si própria e aprender como é que faz para ajudar a conviver e a mudar o ambiente aonde aquele indivíduo está, facilitando assim que o indivíduo alcance uma percepção maior do seu estado de saúde. E o outro é ajudá-lo com as abordagens frequentes, ajudar a compreender o estado dele e não dizer para ele o que ele tem que fazer, mas sim motivá-lo a começar a pensar na sua qualidade de vida. Ao invés de atacar de fato, né, o quanto ele usa, o que ele deixa de usar, o que ele bebe ou deixa de beber, é de fato motivá-lo a encontrar uma nova maneira de viver, a olhar para a vida que ele está vivendo nesse momento, quais são os ganhos e perdas que ele está vendo nesse momento, e ajudá-lo através da motivação, convidá-lo a mudar. Aí você está entrando estritamente no teu campo, né, Pena, que é o campo da psicologia, e você trabalhar a consciência da pessoa, mostrando a ela que não é só ali que ela vai encontrar satisfação existencial. Porque a pessoa, ela costuma pensar assim, né? Ela acha que só ali, não, eu só consigo ser feliz, eu só consigo estar tranquilo se eu beber, se eu fumar, se eu cheirar, se eu tomar tal remédio. E aí você entra num conflito da mente absolutamente limpa e da mente que de alguma forma está submetida a um processo químico, seja ele ilegal, seja ele através de remédio de tarja preta. Como é que funciona isso aí? Como é que você pode tratar essa abordagem que o Alessandro falou, e já eliminando, né, tirando a pessoa daquele ambiente, daquela situação em que ela se encontra? Eu acho que a abordagem dele foi muito muito precisa, né? Agora, a abordagem psicológica que eu faço dessa questão é que em determinados indivíduos, eles têm uma deficiência emocional, que eu diria assim, para a gente qualificar um pouco essa história. Não seria bem isso, mas seria alguma questão que enfraquece esse indivíduo na sua meta. Né? A gente conhece indivíduos que passaram pela questão das drogas, saíram, outros que passaram pelo alcoolismo, saíram, e outros que, desde o início da sua incursão às drogas ou álcool, ele já tem uma determinação para sair muito difícil. E aí vem a questão do que estávamos falando, que é o tema aqui. A família prefere ter um alcoólatra a ter um indivíduo com uma questão emocional para ser tratada, para ser observada de uma forma melhor. E depois fica muito difícil, né? Você vê hoje a questão da quantidade de bebidas que se oferece, né? A motivação para beber. Toda essa questão passa por uma dificuldade imensa, né? É mais fácil, Pena, você ter dentro de casa um alcoólatra do que ter uma pessoa em tratamento, como você falou. Isso significa que a família se acostuma, já está habituada a uma rotina em que já sabe, não, papai ele é assim mesmo, ele vai sair de manhã, volta na hora do almoço, já alterado, almoça e dorme, e aí pronto. Agora o papai está em tratamento psiquiátrico, aí... É mais difícil. Isso é uma questão que está resolvendo, né? Mas vai precisar muito tempo ainda para se resolver esses preconceitos, né? O que já foi falado aqui, o Alessandro falou, a questão da hipertensão. Se trata de hipertensão muito bem, mas nem tanto, porque o governo distribui o remédio, né, para a hipertensão, e algumas pessoas não tomam remédio. Né? Não tomam porque, eu tomei ontem, eu deixei de tomar uma semana. Por quê? Porque é um preconceito. O remédio para determinadas pessoas é doença, não é prevenção. É verdade. Não é qualidade de vida, não é nada. Agora, uma coisa que me despertou a atenção aí nisso que você falou é que papai está se tratando, papai quando está se tratando, papai abandonou o álcool porque está fazendo terapia e porque está fazendo um tratamento, acompanhamento médico, significa que papai está lúcido, significa que papai vai voltar para dentro de casa com um olho crítico sobre o comportamento de todos dentro de casa, significa que papai vai ser um estorvo, um pé no saco da família inteira, e aí é mais fácil lidar com o alcoólatra do que lidar com a pessoa que está em recuperação. Bem, essa é uma situação que pode acontecer, ela é uma situação mais rara, né? A família sofre muito, o alcoólico sofre mais, mas a família sofre muito. Inicialmente, a família gostaria de ter uma solução. Isso, na verdade, é mais ou menos como a gente observa na higiene ou na saúde oral, né, da boca. Você vê que uma pessoa chega, às vezes tem uma cárie nos dentes da frente, você fala, como é que essa pessoa chegou a esse ponto de fazer um furo no dente, né? Como é que chegou a esse ponto de ficar preto e ficar pequenininho o dente? Como é que deixou chegar nesse ponto? A mesma circunstância pode ser aplicada para uma doença emocional, mental, comportamental, como, por exemplo, o alcoolismo. A família vai cedendo gradativamente, porque quando uma pessoa vai se tornando dependente, ela vai gastando o tempo dela na utilização de uma substância, o tempo de vida, horas, minutos vão sendo gastos na utilização da substância. Com o passar do tempo, com o passar dos meses, dos anos, a família vai tendo que gastar o seu tempo para cobrir a falta de tempo do paciente. Por exemplo, para deixar a comida pronta, para arrumar a roupa, para arrumar o quarto, para conseguir dinheiro, já que o alcoólico perde o emprego e não tem como sobreviver. Então, vai se contaminando e a família vai se tornando, além de contaminada, ela vai se tornando facilitadora da doença. Chega uma hora que é como o dente furado. A pessoa já domina aquela família com a sua doença. E fica muito difícil tomar uma iniciativa, porque qualquer iniciativa leva a um conflito familiar, um conflito com graves repercussões, às vezes até físicas, né? Com frequentemente repercussões físicas, já que é a principal causa de agressão à mulher, o alcoolismo. Então, basicamente, essa família tem que começar a se tratar. É difícil para o sistema médico chegar ao paciente. Ele se nega a ir ao sistema médico. Então, o sistema médico tem que chegar ao paciente, e quem é o intermediário? É a família. Então, a família tem que procurar ajuda. E aqui eu gostaria de citar dois endereços. Um endereço da ABRAD, Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, abrad.org.br. Abradonline.org.br. Abrad Online, Abrad, A-B-R-D. A-D. A-B-R-A-D. A-B-R-A-D, por favor, por favor. Doutor Jader não tomou o remédio antes de vir do programa, hein? minha dose, por favor. Vamos lá. Abrad, A-B-R-A-D. .org, online, abradonline.org.br. É isso mesmo, Alessandro? É isso, abradonline.org.br. Esse é o endereço eletrônico. Dito isso, vamos voltar agora. Pode falar agora, de improviso. Bom, agora, também pelo telefone 3325-2323, 3325-2323, a pessoa pode ligar, marcar atendimento gratuito na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Então, são opções gratuitas essa que nós estamos colocando aqui. Então, a família pode visitar, perceber se ali naquele local há um recurso que lhe é satisfatório, eu acredito que seja, e a partir disso a família vai se tratando e vai conseguindo e recuperando o tempo perdido. Eu queria só já acrescentando a esse dado, quer dizer, na verdade essa explicação do Dr. Jorge Jaber, que não é apenas o alcoolismo, na verdade o alcoolismo ele é muito tolerável na sociedade, muito tolerado, em certa medida ele é incentivado, a gente vê nos filmes, nas novelas, nos anúncios de televisão, e ao contrário, por exemplo, do crack, que é uma droga avassaladora e muito mais barata do que o álcool hoje em dia, e que é a droga por si, a droga que está mais desagregando famílias, causando mais violência dentro das famílias, e isso talvez esteja na raiz da criminalização da psicofobia que nós estamos vendo no Congresso Nacional. E eu queria que vocês dissertassem um pouco sobre isso. A criminalização é um caminho certo? É uma solução para isso? Eu gostaria de falar da principal criminalização, que é a questão do alcoolismo nesse país. São mais de 60 mil mortes por ano no trânsito. Muito é um número muito grande, né, com o número de participantes aí alcoolizados, né, participando desses acidentes, mais de 300 mil sequelados por ano, e vão ficar com sequelas importantes. Isso não tem muita providência, né, a sociedade vai vive convivendo com isso, né? Se morre a cada, não sei quantos minutos, 5 minutos, morre um motoqueiro no Brasil. Quer dizer, isso é de um número, de uma grandeza imensa. E a gente fica assistindo isso. Melhor maneira de matar no Brasil é no trânsito. O jeito mata, vai embora, vai lá, presta depoimento, está tudo certo. Né? O carro no Brasil é usado, né, como desrespeito ao social, à sociedade. Ele está com um carro que vale não sei quantos milhões, ele acha que o sinal está verde o tempo todo para ele. Né? Ele passa no sinal, ele acha que ele pode ser assaltado, ele acha que aquele bem dele de 200, 300 mil ali, né, é para isso, é para as pessoas ficarem menores na rua, porque ele é o grande indivíduo. Né, quando ele está com o carro. Então, essa é uma grande questão, né, de leis, né, que a gente não tem, a lei seca. Né? Muito interessante, eu ouvia de uma autoridade que ele chamou os meninos lá, a família, os sobrinhos, e aí disse, olha, vocês vão eleger um de vocês para quando sair para a noite, um de vocês vai dirigir e tal. E aí ele volta, e quando eu me encontro com ele, ele diz o seguinte, Eu fiz todo esse trabalho com os meninos. Não é que prenderam o carro dos meninos, estava sem vistoria. Né? É para ver a questão do álcool. O que, que tem a ver a licença do carro? Quer dizer, essa é a autoridade falando, né? Na verdade, a gente falta um arcabouço, né? Total, né? Legal, mais absurdo. Você queria falar alguma coisa, Alessandro? Como você pergunta, né, da criminalização da psicofobia, né? Eu convido as pessoas que estão nos ouvindo a pensar no seguinte. E a gente vê isso todo dia nos consultórios. Imagine um paciente, né, alguém que vai procurar auxílio médico e na hora, por exemplo, de eu abonar o dia da pessoa, porque ela ficou ali em consulta e tem esse direito, ela ter que me pedir o que só se pede para o psiquiatra, não se pede para mais ninguém. Doutor, por favor, não carimba com carimbo escrito psiquiatra, não, porque lá no trabalho as pessoas vão saber que eu vou ao psiquiatra. Essa pessoa fica, inclusive no seu trabalho, desqualificada em função de estar fazendo um tratamento psiquiátrico. Ela emite uma opinião, fala algo, ou tem até um determinado conflito no emprego, não liga, aí vira como se brincava antigamente quando eu era criança. Aí ele é café com leite. Ou seja, ele tem problema psiquiátrico, não liga não. Então, assim, é necessário que a gente realmente pense se a gente quer que as nossas famílias, os nossos familiares e nós mesmos, portadores de transtornos psiquiátricos, que passemos por esse preconceito. Né? Se vale a pena realmente a gente deixar isso ao largo ou chamar a atenção na sociedade que sim, tem pessoas sofrendo, tem pessoas com transtorno de saúde mental que sofrem preconceito e que está virando, inclusive, apelido pejorativo. Tipo, não liga não, e aí deve ser bipolar. Né? Basta verdade, a pessoa ter um comportamento e a pessoa usa o nome de uma doença para desqualificar a outra. Então é importante. Nós já sabemos que não se pode mais falar em, assim, usar termos, me perdoem, termos que menosprezem um homossexual. Estigmatizem, né, na verdade. E palavrões, né? Como não pode falar, HIV positivo, chamado de aidético, essa coisa é muito pejorativa, tem uma carga muito violenta. Mas, assim, tem alguns palavrões, assim, que no estádio de futebol, o couro, né? Se manifesta, também no estádio de futebol se manifestam pessoas que fazem comentários a respeito de um determinado, ou fazem brincadeiras, não brincadeiras, mas agridem um profissional do futebol que é negro. Da mesma maneira a gente escuta, ô maluco, quer dizer, se a pessoa tem um problema mental, ela é um doente, não vai falar assim, ô canceroso. Né? Diabético. Ou seu diabético. Né? Não, mas isso aí entra para aquela qualificação, diz assim, ô palhaço. Os palhaços também podiam fazer uma manifestação contrária a isso aí, porque eles adjetivaram a profissão deles, que é muito digna. Não, perfeito, mas aí o palhaço opta por aquela condição. Ele opta por ter aquela profissão. O palhaço que entrar hoje na profissão, ele sabe que há também uma utilização desse termo nessas condições. Mas o doente, não. O doente, ele tem uma doença, ele não escolhe ser doente. Pode ser. Agora, tem muito cara que está muito maluco aí, né, também, né? Muito maluco, entre aspas, que a gente vê. Eu conheci um caso clássico em Brasília de um que passou por junta médica, funcionário público da Câmara Federal, que, ou seja, com belo salário, passou por junta médica algumas vezes até conseguir aposentadoria como maluco, porque é aposentadoria de que não batia bem, tem que bater bem, também é outra expressão antiga, né? Mas a verdade é que você está coberto de razão, esses estigmas, eles são estigmas sociais e que o politicamente correto vem corrigindo. Né? Às vezes o politicamente correto erra na mão, né? Aí você não pode mais chamar o cego de cego, tem que chamar ele de deficiente visual. Aí você vai no Benjamin Constant, eles te chamam de cego. O ceguinho, faz isso aqui, o ceguinho, não sei o que, eles se tratam como cego. Mas a sociedade está pagando a sua culpa, a sua omissão com relação a isso aí. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, deixando o recado sobre o debate que nós promovemos aqui e o aviso que quiserem aos ouvintes do programa. Começando pelo Pena, que chegou depois, o psicólogo João Pena, que é diretor lá da Abrad. Eu queria mais uma vez pedir desculpa pelo meu atraso aqui. Certamente eu perdi aqui esse início tão rico, né? E agradecer aos ouvintes que estão prestigiando esse programa, o seu programa, do Luiz Golo, e dizer que nós, esse grupo da Brad, ele vem já, vai completar 30 anos de trabalho. Começamos pioneiramente um trabalho nas empresas, um trabalho em escolas, trabalhos de mudar a abordagem do alcoolismo, das drogas em relação às clínicas. Uma série de clínicas foram criadas, uma série de cursos foram criados a partir, ao longo desses 30 anos de luta que nós fizemos esse trabalho. Então, agradecer a oportunidade de mais uma vez estar no seu programa aqui para agradecer esse trabalho que você faz. Muito obrigado. Legal. Alessandro Alves, que é psiquiatra também da Brad. Também agradecer esse convite, é uma honra estar aqui. E lembrar as famílias e as pessoas que são portadoras de transtorno mental que psicofobia, como nós dissemos, está baseada no medo daquilo que não se conhece. Então, que busque informação, que troque o medo por coragem, haja com coragem, busque tratamento, busque ajuda. Vou lembrar o número do tratamento gratuito da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, 3325-2323, repetindo, 3325-2323. E a melhor forma de acabar com preconceito é receber o acolhimento de quem vive ou já viveu uma história semelhante à sua. E dentro desse espaço, seguramente, as famílias e os pacientes com transtorno de saúde mental poderão encontrar acolhimento. Muito obrigado. Agora, não é restrito a morador da Barra da Tijuca, Recreio, não, né? Não, você, não. Eu falo endereço e diz, é lá na Barra, então a pessoa pode achar que... Qualquer pessoa de qualquer lugar. Pode procurar lá, né? Com certeza. Muito bem. Alessandro Alves, que é psiquiatra também da Abrage, aliás, os três são da Abrage. Agora vamos ao Jorge Jaber, que é o autor da ideia do programa. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e conversar com os ouvintes a respeito desse tema. Espero que tenha sido útil e pelo menos deixamos um endereço de um local gratuito para ajuda. Quero informar que não só atendemos familiares e pacientes, mas também pessoas interessadas em replicar esse trabalho em outros locais. Em outros estados, já estivemos em vários estados e até mesmo com a Força Aérea Brasileira, que fez um programa conosco para irmos levar esse tipo de informação em vários pontos da fronteira do Brasil. E estamos à disposição para ajudar a montar. A Abrad é uma associação sem fins lucrativos. O interesse da Abrad é intervir no mal-estar causado pelo uso de substâncias químicas. É muito importante que a gente aborde essa questão do preconceito, porque hoje nós vemos muitos jovens que são usuários de substâncias químicas e muitas vezes dependentes, na maioria das vezes dependentes, dentro de presídios. Então, o presídio não é o local adequado para levar uma pessoa que está enferma. Então, basicamente, o local adequado para uma pessoa enferma é um sistema de saúde, ou uma clínica, ou um hospital, ou consultórios. Portanto, vejam que quase todo mundo conhece a história de um jovem que, usuário de drogas, que por procurar fazer algum tipo de venda eventual, não é uma pessoa que viva da venda de drogas, mas que faz alguma venda eventual para obter a droga para usar, essa pessoa, esse jovem, acabar na cadeia. 8 anos de cadeia, às vezes até mais. Então, isso é injusto, é incorreto, e isso é fruto também de um preconceito contra uma doença. E aí, essa questão me leva a uma última questãozinha aqui, nossa. Essa criminalização da psicofobia, ela pode, se não for muito bem entendida, ela pode engrossar o caldo de pessoas que vão parar nas barras dos tribunais, né? Vão responder legalmente, por, assim como a homofobia está levando muita gente a responder, assim como Lei Maria da Penha, levando muitos homens, né? A lei do racismo também, com uma luta muito grande para conseguir a tipificação do crime de racismo e não de injúria racial, né? Para descaracterizar. Isso não é um receio também, não, Jabes? Esse é um grande receio, e é por isso mesmo que há esse movimento todo dentro da própria justiça. Já há um entendimento da justiça terapêutica, ou seja, penas alternativas que não levem à cadeia, mas que também ofereçam ao usuário da substância, ou aquele que está sendo julgado ali, a oportunidade de, se estiverem doentes, se tratarem. De se ressocializar cumprindo a pena, quer dizer, ou seja, porque a cadeia está comprovado que não ressocializa ninguém, né? É a escola do crime, essa aqui é a realidade. Bom, o tema livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação aqui, a presença do Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, a ABRAD, o Dr. Alessandro Alves, também psiquiatra, e o Dr. João Pena, psicólogo, também diretor, todos três da ABRAD. Nós tratamos aqui de psicofobia e de outras fobias e de outras mazelas da sociedade brasileira, que voltaremos a tratar oportunamente. Estou acertando aqui com o Dr. Jorge Jaber, uma participação semanal para nós aprofundarmos várias questões do comportamento humano na sociedade. O tema livre vai ficando por aqui. Um bom dia para você. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.